Darkness and death have long been the cornerstones of humankind's greatest fear. Aguenta pressão, que a estressada vai liberar sua fúria sonora. Carretinha estressada, uma ignorância de som. Esta é mais uma da galera do rock. Carretinha estressada. E aí, Marcelo do rock, coloca a estressada pra tocar. Caio Cássio, tornando realidade o melhor para a sua automotiva. Calma, que a estressada vai tocar e você vai se emocionar. Chega pra cá que é homem mata. Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco, as mina em cima de mim com vestido levantando. Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco, as mina em cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Ela falou que ela é foda e que ela é muito experiente. Ela falou que ela é foda e é muito experiente. Então vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, olha aqui, vai tomar de frente. Oh, vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, olha tu, vai tomar de frente. É diferente. Cê é homem, sou automotivo com Caio e Cássio. É estilo de vida. Medical adulto, bora Moisés, assim. Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco, as mina em cima de mim com vestido levantando. Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco, as mina em cima de mim. Pra mim, São Paulo, vai! Eu já fiz moto de motel, sentado em cima do banco, as mina em cima de mim com vestido levantando. Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco, as mina em cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarra gostosa, vai. Ela falou que ela é foda e que é muito experiente. Ela falou que ela é foda e é muito experiente. Ou vai tomar de costa, vai tomar de... Ou vai tomar de costa, vai tomar de frente, olha tu. Vai tomar de costa, vai tomar de frente, olha aqui. Vai tomar de costa, tu vai tomar de costa, olha aqui. Vai tomar de frente, ou vai tomar de costa, olha tu. Vai tomar de frente, ou vai tomar de costa, vai tomar de frente. Isso é homem mata totalmente diferente das demais. Brumarie lingerie, vem de Brumarie gostosa, vem. Ótica Menezes, meu patrão. Carreta, moça flor diz, carreta do bode, carreta de ouro. Vem cá, vai, vem cá, eu uso, vem cá. Vai, bora Carli Pneu, moral do Maranhão. Inversa acessórios, bora que eu sou. Ei. É mais uma da galera do rock. Tá preparada? Carretinha estressada. Galera do rock, ah, New Generation. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. Muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. E quando ela bate com a bunda no chão, ou quando ela joga com a bunda no chão, e quando ela mexe com a bunda no chão, e quando ela sarra e o bombo no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E quando ela bate com a bunda no chão, vai! Quando ela joga com a bunda no chão, e quando ela mexe com a bunda no chão, e quando ela sarra e o bombo no chão. Chão, chão, chão, chão. É pra tocar no paredão da moça louca. Paredão Maninho Motos. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. faz do baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz do baile funk com as amigas. Olha o que ela faz do baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. Muito explosiva, não brinca com ela. Olha, olha explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, ou quando ela joga com a bunda no chão, e quando ela mexe com a bunda no chão, chão. Quando ela sarra e o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Olha que quando ela bate, bate, bate, e quando ela joga, joga, joga, e quando ela mexe, e mexe, e mexe, e quando ela sarra e o bumbum no chão. Sucesso do meu amigo MC Cavilo e participação no Safadão. Estressada, uma ignorância de som. Não foi Fabisson. Alô Fabisson, aproveitando o ensejo. Vai! Sombreira! Chega filhão que tá mandando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulher nada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. É um avião que tá mandando pra todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulher nada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de suíte chamada de chão de avião. Toma, toma, toma, sai gostosa. Olha que toma, toma, toma, sai gostosa. Toma, toma, toma, sai gostosa. Olha que é daquele jeitinho que o meu DJ gosta. Olha que toma, toma, toma, sai gostosa. Olha que toma, toma, toma, sai gostosa. Toma aqui, toma, toma, sai gostosa. Daquele jeitinho que as amigas gosta. Vai, avião. Caio e Cássio. No plural, viu, pessoal? Alô, Jardim. Alô, Paulo da Farinha. Traz a farinha que eu levo a carne e vice-versa. Gente, avião que tá mandando para todas as gostosas. Olha que é daquele jeitinho que a mulherada gosta. Quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Avião que tá mandando todas as gostosas, daquele jeitinho que a mulherada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing, prazer, chão de avião. Toma, toma, toma, sai gostosa. Olha que toma, toma, toma, olha que toma, toma, toma, sai gostosa. Daquele jeitinho que avião zero gosta. Olha que toma, toma, toma, toma, toma, sai gostosa. Toma, toma, toma, sai gostosa. Toma, sai gostosa, daquele jeitinho que a mulherada gosta. Alô, meu amigo Léo Canidé, o homem que é abençoado, ele não faz nada, só vem de santo. Meu amigo Abel, só fotos me deixando bonito no papel. Simbora, avião. Essa é minha banda. Elite CDs. Em nome de Moça Prodins, Daiane Rodrigues, Bela Íntima. Aguenta a pressão, que a estressada vai liberar sua fúria sonora. Chega novinha, vem pra cá que vai rolar um catucadão. E home mata a voz do paredão tocando, tá? Carreta de ouro, carreta moça flor, carreta do bode. Assim, é que aqui em Fortaleza rola som de paredão. E lá em São Luís rola som de paredão. Também em Teresina rola som de paredão. A novinha tudo doida pra dançar o catucadão. Estremece quando ela desce, jogando a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. As novinhas tudo doida pra dançar o catucadão. Estremece quando ela desce, eu batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. As novinhas tudo doida e rumo e mata a voz do paredão. Olha a guitarrinha da maldade aí, bebê. Voz que zoa, mistura que eu gosto. Bora, Carlinho Pneu, bora no Maranhão. Cássio Produções. E lá em Recife rola som de paredão. E João Pessoa rola som de paredão. E Belém do Pará, rola som de paredão. A novinha tudo doida pra dançar um catucadão. Lá no Rio de Janeiro rola som de paredão. Em São Paulo rola som de paredão. Lá em Maceió rola som de paredão. As novinhas tudo doida pra dançar um catucadão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, ou batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. As novinhas tudo doida pra dançar catucado. Estremece quando ela desce, eu batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. As novinhas tudo doida pra dançar no paredão. Vai, vai. Olha a guitarrinha da maldade, diferente das demais. Desce eventos, bora tuta Sancho, também Sancho. Ronaldo Nobre, Cleus, Universo Acessórios. Pro Marri Lingerie, a mulher descendo de lingerie é outra coisa. Vem cá, vai, vem cá, eu uso vem cá. Ótica Veneza, bora Neto. Grificinha, bora meu patrão. Esta é mais uma da galera do rock. Carretinha estressada. O bater mais enrolado do Brasil, do mais top do Brasil. Mano Walter, bola vaqueiro. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Oh, beba mais, oh, beba mais. Oh, beba mais, oh, beba mais, beba mais. Oh, beba mais, beba devagar, menina, beba. Oh, beba mais, beba devagar, menina, beba. Oh, beba mais, oh, beba mais. É pra babá, babá, samba. Maurinho Cedês, encaixe. Encaixa com a sua mãe, tudo nosso, vai. Vai, Maurinho! Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer farrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer farrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela se amarra no som grave de um paredão. Novinha, mas domina. Se deu vazão, desce até o chão. Ela perde o juízo, mas o campo tá na mão, tá na mão. Ela se amarra no som grave de um paredão. Novinha, mas domina. Se deu vazão, desce até o chão. Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Vai manhã. Com os DJs Caio e Cássio, é na pressão, meu brother. Menina, beba, ô, beba mais, beba devagar, menina, beba, ô, beba mais, ô, beba mais. Beba mais, beba, beba, beba, beba mais, beba devagar, menina, beba, beba, beba mais, beba devagar, menina, beba, beba mais, beba mais. Está no molho mascarado na batera, vai, filho! É guto, garoto! Bora, Bradock, pra de Brasil, pra de Badrock! Bora, Chimba! Agirou! Ela só quer só pensar em beijar. Só pensa em beijar, ela quer farrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer farrear, ela é independente, curte a vida livremente. Ela se amarra no som grave de um paredão. Novinha, mas domina a situação. Quando essa pé o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Se amarra no som grave de um paredão. Novinha, mas domina. Ou desce até o chão. Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Vai, mascarada, vai. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Ou beba mais. Fala, Gigi Vaqueiro. Beba, beba. Vai, Gigi. Beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba, beba mais. E filha, beba devagar, beba, beba, é isso. Já sabe, né? Se for beber bastante, beba. Chato. Vai! Meu amigo Lúcio Santa Cruz, é com Samarca que veste o peruano, que veste o mascarado, que veste o Júnior. Segredo musical, maior loja de instrumentos musicais do Brasil. Para Vini! Salvador, um abraço, meu irmão. E aí, Marcelo do Rock, coloca a estressada. Oh, novinha, eu quero te ver contente.

sabor e ensina. Você eu fui caseiro, quando passei eu sou terror. Vou na vida de solteiro, preparado pro caô. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor. Safadão, o que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. É só nós, um meu pedacinho. Eu nunca quis seu coração. Amor demais só dá problema. Não, não. Mas você pode ser então. Adivinha quem? Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Já passou. Na mesa eu encontro a vizinha do lado. Quarta é o dia daquela menina. Oi? Que mora na esquina da rua de baixo. Tá. Quinta começa já de manhã cedo. Uhum. Porque tem mais duas, não dá pra negar. Sim. Fim de semana tá tudo embolado. É tanto esquema, nem dá pra contar. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não tem problema. Não, não. Mas você pode ser então. O quê? Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Eu? Ai, meu coração. Mas meu amor, não sinto a perna. Não, não. Agora vai sobrar então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Aguenta a pressão, que a estressada vai liberar sua fúria sonora. E aí, Marcelo do Rock, agora o espetáculo é com você. Os irmãos Caio e Cássio, é diferente. As precious to no other, there's no other. And a heart that's real and a heart that's true, something that you got to know. This girl don't need diamonds, so right. This girl don't need money, all right. This girl just got to hold me all night. Never found my love. Este CD tem uma qualidade produzida pelos competentes DJs do Som Automotivo, Caio e Cássio. Desculpem, a galera do rock tá tocando. Daqui a pouquinho a gente para. Daqui a pouquinho, hein? Tinha Estressada. Galera do Rock New Generation, com os DJs que entendem do assunto. Caio e Cássio, bota no vermelho, DJ. Estressada vai tocar e você vai se emocionar. Vamos lá, meu rock. We'll be right back. Minas Produções, os irmãos Caio e Cássio. I wanna know you. I wanna feel how fast my heart would beat if you were close to me. I wanna show you. I wanna let you loose inside my brain to see. You'd run or stay. Marcelo do Rock, agora o espetáculo é com você. Mm-hmm. Aguenta a pressão, que a estressada vai liberar sua fúria sonora. Soy el fuego que... Estressada vai tocar e você vai se emocionar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Na pressão, aguenta a pressão, que a estressada vai liberar sua fúria sonora. E aí, Marcelo do Rock? No meio do vídeo, no meio do vídeo. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio.